aos quais a eles jamais retornarão. E por certo, todos reunidos serão trazidos para junto de nós. E há um sinal para eles a terra morta. Vivificamo-la e dela fazemos sair grãos, então deles comem. E nela fazemos jardins de tamareiras e videiras, e dela fazemos emanar fontes. Para que eles comam de seus frutos e do que suas próprias mãos fazem, então não agradecem? Subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Glorificado seja quem criou todos os casais do que a terra brota, e deles mesmos, e do que não sabem. Wa ayatun lahum al-layl naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudlimun. E é um sinal para eles a noite da qual esfolamos o dia, então ei-los imersos nas trevas. Wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha, dhalika taqdiru al-'aziz al-'alim. E o sol corre para uma morada pertencente a ele. Essa é a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. E a lua, determinamo-lhe fases, até tornar-se como o velho racemo da tamareira. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Não é concebível ao sol atingir a lua, nem à noite antecipar-se ao dia, e cada qual voga em uma órbita. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. E é um sinal para eles havermos carregado seus antepassados no barco repleto. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. E criamo-lhes à sua semelhança aquilo em que montam. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. E se quiséssemos afogá-los, íamos. Então não haveria para eles salvador algum e não serão salvos. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Exceto por misericórdia vinda de nós e para gozo até certo tempo. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. E quando se lhes diz: guardai-vos do que está adiante de vós e do que estás de trás de vós, na esperança de obterdes misericórdia, voltam as costas. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. E não lhes chega sinal algum dos sinais de teu Senhor, sem que lhe deem de ombros. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ